Paulo, Whisky Juliette Bravo vai reiniciar o reboque e aguardar a recepção para mais um. Sim. Autorizado, chame táxi, TAM 9503. Chamada para o táxi, TAM. Salvador, Luazor 915, posição 8, puxa sonar. Luazor 9151, pronto para cópia? Azul 9151 para Confins, autorizado nível 380, decola da pistão no zero com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge, aerovia Pêndulo 16. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8, aciona 5457, azul 9151. E com fins 380, decolada 10, curva direita, da Elda Bridge, empresa 16, 198457. Azul 9151, tem um Boeing da Webjet, agora sendo rebocado e já prestes a passar sua retaguarda. Após a passagem do mesmo, autorizado o pushback. Chame para o táxi, azul 9151. Ok, puxa após o leque. Whisky Juliette Oscar informando os termos do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 no posição 09. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 9280. Bom dia, Gol 9280. Mantenha aproximação, reporte passando externo. Gente. taxista 9503, 145 a bordo, 2 horas 58 até na Campinas. 9503, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 1. Índia Alfa, ponto de espera reportará 10 no 1 para 9503. Salvador, 915 onda azul, táxi 99 POB, 3 horas mais 5, galeão. Azul 9151, táxi via Pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 1. Salvador, no ponto de espera, 2 externo, baixo travado, 9280. 9280, livre pouso pistão 10, vento variável com 3 nós. Entre o repouso com 9280. Juliette Bravo, guardamos pressão para ingressar, Pátio 1, ponte 4. O 3 ali mantém no 0. Ali mantém no 0, ele está na 0. Pátio. Joia. Salão 20, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 9282. 19503, livre decolagem, pistão na zero, vento variável 32. Azul, azul 9151, após o tráfego da Tânia, mantenha no zero. Então 9503, decola os 23, controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, bom dia. 19.503. Cidade Juliette, 9280. 9280, ingresso via Juliette, gate 06. 706, voo 9280. Azul 9151, livre decolagem, vento calmo. Livre decolagem, azul 9151. Azul 9151, decola aos 2:30, controle 119.8, bom dia. 19.8, bom dia. 1271 para Recife, autorizado nível 390, via Upper Whiskey 58. Decolagem pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, aciona 5470, 1271. Bom, 271 correto, chame para prospeccionamento. Autorizado, chame táxi, 1271.